Mixtape Corpo Fechado Vagabundo. Gutierrez, BP Sigla 2, de chinelo, tamo junto. Ando chapado porque eu sou pura miado, de ter nascido num mundo estranho e destruído. Versos alados prosseguem, foda-se como for. Faço refrões como água porque é por amor. Eu fiz de tudo pro Adi não me encontrar. Eu fiz de tudo só que ele me achou no mar. De lágrimas incontáveis, de sofrimentos tensos. Por isso tô chapado quando perco e quando venço. Sempre jogarei fumaça pra cima. Fumaça no mic na cara das minas. Que sabe mexer, 30 e pouco novinha. Mamado, inocente, vai perder a linha. Jogo vários flow nessa base do cyber. Sou o Neo MacGyver, o homem spider. Com energia do Raider, de Berm e de Raider. Mesmo assim com respeito dos que são e sabem. Novos MCs invadem. Com inteligência fazem o movimento hip hop crescer. Como Everest no meio do caos alta voltagem. Ando chapado porque eu sou cura minha dor. De ter nascido num mundo estranho e destruído. Versos alados prosseguem, foda-se como for. Faço refrões como água porque é por amor. Não tô mais subindo escadas, tô escalando pedras. Mas sei que isso é culpa da minha avó que sempre reza. Vi o risco de roupa a tempo, se tô armado em qualquer barulho disparo. Ouvindo a trilha Frida Kahlo, erra hoje é muito caro. Então ajo quase não falo, eu sou o resultado da podridão que inalo. Quando pisa fora do ralo, rato rala em dobro. Hoje o mais foda é visto pedindo socorro. Extinção, o acerto é raro. Cheiro de rua é o cheiro que exalo. Estilo vagabundo é o jeito que falo. Porque no submundo é onde me ensinaram. Versos alados no parapeito te observam claro. Momentos são caros quando são bem claros. Como o Greg forma nuvens e acha respostas. Quando o rimo só rajada de use nas suas costas. Ando chapado porque eu sou pura minha dor. De ter nascido num mundo estranho e destruído. Versos alados prosseguem, foda-se como for. Faço refrões como água porque é por amor. Ando chapado porque eu sou cura minha dor. De ter nascido num mundo estranho e destruído. Versos alados prosseguem, foda-se como for. Faço refrões como água porque é por amor.